supõe Ana Luísa. Se a guarda cochila, eu posso penetrar no castelo e galgar a muralha de onde se divisa o vale, os prados, os matos, os montes, as flores, as fontes, Luísa. Ana Luísa, eu fiz esta canção pra você. Que pergunta precisa saber? Onde anda Luísa? Luísa, Luísa, Luísa, por que me negas tanto assim a primavera? Se sabes que a última quimera existe no lago, em que serra, em que mar se oculta, escuta, Luísa. Na brisa uma canção fala em você e pergunta, insiste em saber onde anda Luísa, Luísa, Luísa, Luísa, Luísa. Se eu te amo tanto, quem há de resistir a todo encanto que existe e assiste em Ana Luísa? Oh, esta canção só pra você.